Capítulo 2. Nossa suficiência vem de Deus. Por uma leve perversão, as mais doces graças podem gerar o fruto mais amargo. O sol traz vida, mas a insolação é morte. A pregação serve para conceder vida, mas pode matar. O pregador tem as chaves nas mãos, pode trancar ou deixar aberto. A pregação é a grande instituição de Deus para o plantio e o amadurecimento da vida cristã. Quando conduzida da maneira correta, não há como descrever os benefícios. Quando conduzida inapropriadamente, nenhuma maldade consegue sobrepujar os danos resultantes. É a coisa fácil destruir o rebanho se o pastor é incauto ou se os pastos estão arrasados. É fácil capturar a fortaleza se as sentinelas estão dormindo ou se a comida e a água foram envenenadas. Investido de tais prerrogativas graciosas, exposto a maldades tão grandes, envolvendo tantas e solenes responsabilidades, seria uma paródia sobre a sagacidade do diabo e uma difamação de seu caráter e reputação se ele não se valesse de suas peritas e influências para adulterar o pregador e a pregação. Diante disso tudo, a exclamação feita por Paulo em forma de pergunta: mas quem está capacitado para tanto? 2 Coríntios 2, verso 16. Nunca perde a atualidade. Paulo diz: nossa suficiência vem de Deus, que nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. O ministério verdadeiro é tocado, capacitado e feito por Deus. O Espírito de Deus está sobre o pregador em poder de unção. O fruto do Espírito está em seu coração. O Espírito de Deus vitalizou o homem e a palavra. Sua pregação traz vida, dá vida como a nascente de água da vida. Traz vida como a ressurreição traz vida. Dá vida abrasadora como o verão dá vida abrasadora. Traz vida frutífera como o outono traz vida frutífera. O pregador que transmite vida é um homem de Deus, cujo coração nunca se sacia de Deus, cuja alma está sempre se esforçando para seguir a Deus, cujos olhos se concentram unicamente em Deus, pelo poder do Espírito de Deus que habita nele. Sua carne e seu mundo foram crucificados, e seu ministério assemelha-se à correnteza generosa de um rio que traz vida. A pregação que mata é uma pregação não espiritual. A capacidade de pregar não vem de Deus. Fontes inferiores a Deus a energizam e estimulam. O Espírito não se evidencia no pregador, nem em sua pregação. Diversos tipos de forças podem ser projetados e estimulados pela pregação que mata, mas não são forças espirituais. Elas podem guardar semelhança com as forças espirituais, mas não passam de sombras, de imitações. Parecem ter vida, mas vida magnetizada. A pregação que mata é a letra. Pode estar em boa forma e bem ordenada, mas ainda é letra. A letra árida e áspera, a concha vazia e desprovida de enfeites. A letra pode ter o germe da vida dentro de si, mas não tem o sopro da primavera para evocá-la. São sementes de inverno, tão rígidas quanto o solo do inverno, sem qualquer degelo nem germinação em volta delas. A pregação pela letra tem a verdade, mas até mesmo a verdade divina não carrega sozinha a energia doadora de vida, precisa ser energizada pelo Espírito, com todas as forças de Deus, a dar-lhe suporte. A verdade é que não foi vivificada pelo Espírito de Deus e mortifica tanto quanto o erro, ou ainda mais. Pode ser a verdade sem outras adições, mas sem o Espírito, sua sombra e toque são mortais. É o erro da verdade, é a luz das trevas. A pregação na letra não tem unção, não é suavizada nem azeitada pelo Espírito. Pode haver lágrimas, mas as lágrimas não fazem o maquinário de Deus funcionar. Talvez as lágrimas não passem de um sopro de verão em um iceberg coberto de gelo. Nada além de lodo, neve misturada com sujeira. Pode haver sentimentos e dedicação, mas é a emoção do ator e a dedicação do advogado de defesa. O pregador pode sentir o alumiar de suas próprias fagulhas, ser eloquente com a sua própria exegese, dedicado na entrega do produto de seu próprio cérebro. O professor universitário pode usurpar o lugar e imitar o fogo do apóstolo. O cérebro e os nervos podem ajeitar o lugar e falsificar a obra do Espírito de Deus. E por meio dessas forças, a letra pode irradiar luz e lampejar como texto iluminado. Mas a irradiação e o lampejo serão tão desprovidos de vida quanto os campos semeados com pérolas. O elemento mortificante jaz por trás das palavras, do sermão da ocasião, dos modos e da ação. O grande impedimento para o pregador é ele mesmo. Não tem em si as poderosas forças geradoras de vida. Pode não haver nenhum descrédito na sua ortodoxia, honestidade, inocência ou dedicação. Mas, de alguma maneira, o homem interior em seus lugares secretos nunca se quebrantou nem se rendeu a Deus. Sua vida interior não é um caminho largo para a transmissão da mensagem de Deus, do poder de Deus. De algum jeito, é o eu, não Deus, quem governa o Santo dos Santos, em algum lugar, que nunca chega à consciência algum elemento não condutor da espiritualidade, tocou a sua vida interior e a corrente divina foi sugada. Sua vida interior nunca diagnosticou a completa bancarrota espiritual, a perfeita ausência de poder, nunca aprendeu a clamar com um clamor inefável de desespero e desamparo, até que o poder e o fogo de Deus entrem, preencham, purifiquem e outorguem a autoridade. De algum jeito pernicioso, a autoestima e a capacidade pessoal difamaram e violaram o templo que deveria permanecer sagrado para Deus. A pregação que gera vida custa muito ao pregador. Morte para si, crucificação para o mundo, esforço angustiante para sua alma. A pregação crucificada só consegue transmitir vida. A pregação crucificada pode originar-se somente em um homem crucificado.